Sonhei com você, vi a resposta, depois me esqueci. Você não sabe dizer que não quer, mas não responde dizendo que sim. Eu não entendo minha própria fé, acreditar no que você me diz. Sabe, morena, pensei em você, logo depois tive medo de mim, mas deixa. Às vezes tenho paz, deixa. Respire devagar, deixa. Talvez seja melhor, deixa. Às vezes erro o tom. Hoje mais cedo pensei em ligar, dizer que é bom escutar sua voz, mas a verdade é que posso jurar nunca te ouvi. Coração preguiçoso esse teu, fica esperando sem nunca insistir. Você parece uma sensação, é bom sentir, mas deixa. Às vezes tenho paz, deixa. Respire devagar, deixa. Talvez seja melhor, deixa. Às vezes erro o tom. Mais cedo pensei em ligar, dizer que é bom escutar sua voz, mas a verdade é que posso jurar nunca te ouvi. Que coração preguiçoso esse teu, fique esperando sem nunca insistir. Você parece uma sensação, é bom sentir, mas deixa. Às vezes tenho paz, deixa. Respire devagar, deixa. Talvez seja melhor, deixa. Às vezes